4-11-35. Roda Rocha, 3, Castelo para Campinas, Repaldão 0, curva direita, Israel Leda Mativa. Aí vamos descer o ponto do 1-0 para Roda Rocha. O transponder 5052, ponto 2, Azul 4065. Azul 4065, correto, roda para o Tibete. Me tira uma dúvida, eu fiz aqui a pista, está direitinho, né? Não tem aquela lembrança de apagar a sua, né? A pista está operando em toda a sua extensão, 2 Salvador, boa tarde, Xanemel 141, BGS, estamos abertos. Boa, Xanemel 141, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, fundo zero leste. Autorizado o pouso, pistão no zero, Xanemel 141. Salve Salvador, boa tarde, Xanemel 142, estamos com o Tibete, posição 5. Aguarda um minuto para o pushback. Guardando, né? 6142. Decolão 1-0 com primeira curva à direita na saída da El, letra Irumi, upper November 8, 7. Pulso. Aciona no transponder 5066 o controle 199-35. 360, Galeão aprovado, decolador 90, primeira curva direita, Nandael, Lita, Irume. Pode até 9257 até pulso. 5066, transponder, canal 35, controle, voo no mesmo canal. Voo no mesmo canal, correto, seja muito, pode continuar. Boa. Alfa, repórter de Juliette. Alfa, repórter de Juliette, você vende a 1 no 4. Boa tarde. Autorizado Ilhéus, 240 ao nível, decolando 1-0 com primeira curva direita, na saída da El Coral, Golf 677. Transponder 5062, do controle 1-1-9-35. Para o táxi do Chiné 6142, está com 3 horas de autonomia, alternador mental e 110 a voz. Qual que é o meu 6142? 110, 110, hoje 6142. Treme 1142, taxi via Pátio Moim, Japão do Caradão 1-0, transfere a torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-1-3, bom voo. Frente, taxi em frente, pode direito, transfere 1-0, 1-8-95, hoje 6142, bom dia, bom trabalho, ajuste 1-0-1-3. Travestado, livre pouso, pistão no zero, vento 120 graus, chuva no zero mais. Livre pouso, pistão no zero, 104. 2, boa, manter a ponte espera. Manter a ponte espera, 8-6-1-4-2. Está autorizado o pushback, reparando para o saque. Torre Salvador, Gona 966, final, abaixo travado, boa. Boa, Gona 966, continua a aproximação, mandando autorização de pouso, ajuste no 013. 013, confirmado, toda extensão? Tá firma. Agora visual no 966, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 9, 9. Livre pouso, sim. Fala 5-2, até a Juliette Serra, direita, via lógica, frequência nível 4. Fala 5-4, direita Fox 1-2-1 na décima base. Taxi Apache Luíndia, ponto Caradona 0 Torre 1, 1-1, decimal 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Wind 120 degrees, 9 knots. Clear, clear, clear, 1-way, 1-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, Fala pro senhor, Fernando Azul, estamos na frente. 0-0, Papa Alfa, continua a prova, stand by, link clear, QNH 1013. 1-5, Papa Alfa, roger. Não mesmo com nada, aguarda para mim, pushback. one that is 57. Right, right, Foxtrot, 121 decimal 9. So, sir, the right Foxtrot, 121 decimal 9, or is it a man? Oh, it's super. Autorizado, Juliette Prostático, você está vendo mesmo? Prostático, Juliette, 966. 966, ingresso Juliette, 29. Juliette, 09, gol 966. Gol 1824. Gol 1824, boa tarde, prepara a saída Pucajamo, DCT, a guarda-costa. Pucajamo, guarda-costa. Peixe, no 009, mas eu vou esperar. Text via Alpha, come before taxi Juliet. Text via Alpha, come before Juliet, go with us. Runway 10, November 815, pop out. Gol na 659, eu sou? 659. Sim, o Boeing da companhia Patela 09, inicia o pushback e reporta pronto, tá? Thank you. 4065 ali, mantendo o vento. Já matou no zero, viu? Pode ser bom. Decola 02, 1935, obrigado. 0935, obrigado, 209. Taxi Gomes 59, com 188 a bordo. Alternado é Floripa, 4 horas de autonomia. Obrigado, Taxi 1 Índia, ponto 0235, ajuste 093, uma boa viagem na América. Obrigado, Taxi Índia, ponto 0235, com 189. Chega 321, copia. Copia, né, minha senhora. Brasília, autorizado nível 360, vento do Luna 7. Decola 10, curva direita na árvore, Elefa, 5070, transponda 1935, controle Xenia 321. Autorizado, Brasília, nível 360, vento do Luna 7. Decola 10, curva direita, saída árvore, Elefa, 5070, transponda 1935, controle Xenia 321. Xeléia 6321, correto, no destino pronto, Xeléia está aberto. Como chama a Xeléia? Quilo, quilo, Lima, escuta. Oi, estou marcando o Cátio da B. Oi. 04, autorizado Salvador Veracruz. Número 10, é para dar uma 1-7, com a direita, corredora Xé. Pela 0133, o transporte, o controle de 1935, o quilo tudo dela. Em 4065, pista 10, 140 graus, 10 graus. Alto, onde é colado? 1405. Mais de 1205, 1003, ajuste. Seu 7633, posição alta fora. 2733, intenções de circuito da 1 a 0, confio. Privativo. Eu faço a liga após a passagem do 37 da companhia? Tem mais uma aeronave pequena que pode passar na guarda. É, meia, a gente consta só o 84. November 815 Papa Alpha, clear Juliet. After the point of go, go around the gate and call me on the training again. Thank you for the call, Mr. Tristan. Proceed. Your face. Affirm. Your name is face. This is the name of face, Mr. Tristan. Quilo, quilo, lima, na data para o acionamento. Só um minuto, da costa. 05-19-35, tá bom, senhor. 884, escuta. Olha, vou ver o escalava na escuta. Confirme o pátio, pode ver? A bordo, autorizado Salvador, que é Índia com Índia, 500 pés, decolada 17, Boa Norte, Coordenação Patui, 01, eu leio o transponder 1935. Aliás, mantendo o 7, clique em mim. Saindo a taxa de decolagem 1895, ajuste na 0,3, obrigado. 3154, fecha, reporte o 372, ajuste 1013. Lembra 815 Papa Alpha, you should text via Juliet and go around the apron to the south sector of the apron. Now, do you have permission to make a 180? Condition to make a 180 November 815 Papa Alpha. 182, then go around the apron, turn right, and call me when visual, and you have the free Lima inside. Do you know the airdrop? Polo 884, tá escutando? Lá, que lá. Foi instruído a aguardar, o grupo tem que passar a retaguarda, confirma. Tinha visualizado que ele já tinha passado, eu já visualizei ele lá no ponto de espera, pensei que ele já ia decolar. Então, chama pro táxi, o 1884. 84. November 815, Papa Alpha, Sabah the Ground. Go straight ahead and enter the apron 3 and make another 180, please, November 815, Papa Alpha. Olá. Pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 3, 0, graus, 10 horas. Livre voo, 0, 0, 3, 0, 4. Sugere 2733, curva esquerda, pena do vento, reporte através norte da Tui. Catarata, comandante, Catarata, norte, 2, 3, 3. Agora está no 13, no 1500, reporte na vertical, Lima que Lima. Lima que Lima, você está pousando ao zero, cara. Gente, mantenha tudo a rotatória. Lima que Lima, rotatória, Lima que Lima. Chama que o Lima decola os 12:19:35, ou. 19:35, pô. Foi do seu terceiro ingressionador, vem, está visual com aeronave nacional. Mantenha a pena do vento, aguarda a base. Aguardando para girar a base, 0733. Luna 659 agora após o azul alinhado, mantendo no zero. Após o azul ali, mantendo o 659. Atacado ali naquilo azulou, usual com o tráfego na perna do vendão no zero. 360 no setor, guarde a autorização do circuito da Lozano, número 1. 360 no setor, Lina Colosão. Obrigado, Carlos Cabravo, repórter aqui na Botão Serra em Jacuí. Lima 15, Lima 15, autorizado. Pessoa 0, vento na 30 graus, 8 nós. É, Lima 15, Lima. Chegou agora no zero livre, vento no 20 graus, 10 nós, 6326. Então é autorização 6326. Ok. Oscar Bravo. Para casa. Sim, no Curio 17, mantém o ponto de Índia Curio e a ponta final da pousa que nos veste. Alô. Aqui os 1 solo 18, direita delta 21, decimal 9, boa tarde. Fazer 3-3, 360, mantém a perna do vento, reporta nova. Fazer 3-3, está visual, coronave nacional aqui, o Sofé 2-7-6. Sim, 3-6-0, reporta nova do vento. Vou parar. To taxi to April 4 via runway 35 and taxi Oscar. Autorizado, pistola 0, vento no 40 graus, 10 nós, 6326. Pois a pouso, 6326. Quatro após a Avianca alinhar e manter na zero. Solo 2-0, libera na Delta, 2-1-1, corrige, 2-1-9, boa tarde. 2-1-9, boa. Fora do 7-1-1, foi na perna do vento. 6-3-2-6-3. 6-3-2-6, taxa direita alfa, chama antes da direita. Alfa, chama antes da direita, 6-3-2-6. Boa tarde, o Romel Sobrado. 184, decolagem autorizada, pistola 0, vento no 40 graus, 2 nós, 1 ou 2 nós, 1-8-4. 2733, livre base, rebota final, trem fixo, 2733. Rebotará o funcionário 2733. Decola os 22, controle 1935 a viagem. Trabalho. 333 livre, toca remitido na 10, 150 graus, 109. Livre, toca remitido na 10, você é do 73. 6321, visual com carva. Relativo. Após a passagem, aliar e mantém na 0, 6321. Observando a passagem do tráfego. está autorizado a linha de manter pista 0 chanela, venha para os 3 horas. O 733 tocou a MT-23, curva esquerda, perna do vento, no meio, reporta através norte da torre. Vai parar o pessoal do 733. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 442, da Pesada Final da Luzera. Na posterior agora em direção à terra do vento, está livre de decolagem, vento 150 graus, 10 nós. Horizonte de decolagem em pista, mas ela chama a 632, não? Oi, Salvador, boa tarde, azul 442, está fazendo final da manhã. 4462, teste do tráfego, ajuste 1013, aguarde a autorização de pouso. Qual é a autorização de pouso, azul 4462? Mantendo a perna do vento. Mantendo a perna do vento, 2766. Azul 442, confirmando que é em checado? Ativo, passar a trabalho. Tráfico da Força Aérea, um carro em perna do vento, não interfere na sua aproximação, pista 1-0 livre, pouso autorizado, 950 graus, 10 nós, meio 4462. Gente, livre pouso, do alto tráfico da perna do vento, azul 4462. E a 321 da Oceanese, decola os 25, 19, 35, 1. 19, 35, boa. Reporta final, 2033. Reporta 2033. Solo aos 427, direita Foxtrot 2119, boa tarde. Ao livrar 219, obrigado, 4463. Chile 1-0, autorizado, vento 1-5, 0 graus, 10 horas. Livre para cá, MS 1-0, Fortaleza 766. Até o portão 10, é isso? Inicia a porta alterna. Solo Salvador, muito bom dia, 4462, livrou na sua escuta. 4462, Flexível Alfa, reportante da Gilete. Flexível Alfa, reportante da Gilete, 4462. Recolha MC 1129, esquerda, pegando o vento, reporta a ponto base, 2733. Reportará na base, 2733, está comando a esquerda no pé. Informação, tem autorização, campo esquerda. 966, pressão fina grande, instante 4, prepare a curva. Utilizado base e da presente totalmente autorizado. Na pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 10-9, 2-7, 3-3. Vem pra cá, mas está 1-0, força 2-7-3. Para ingresso Lima que usou. Yankee Victor 1, escuta. Por orientação na Intraero, a mesma solicitou que retorne a aeronave para remoto 1-4. Aquilo Zulu, ingresso no pátio principal, controle os portões. Fique atento à aeronave da tela apertando o rebote para a remota de todo o pátio. Inicialmente, mantenha a posição através do portão 7. MCU 33, esquerda, pé no vento, reporta aos norte. Esquerda, pé no vento, você vai descer por si. Confirme. É o Fafarrão, você vai ver o ponto de água, né? Só lá dentro de 1-1, né? 1-1-9. Torre Salvador, Oceanero 63, 1-4, estabilizado na 1-0. Ajuste 63, 1-4, ajuste 1-3, repórter 3, Chicago. Forma o tráfego, o cara vai na força aérea agora, perna do reto da 1-0, sem interferência com a sua aproximação. Pistão na 0 livre, vento na 5-0 graus, 12 nós, aguarda o trem. A gente passou e travou, tem livre pouso, 63-1-4. Afirmo, tem um cruzado, 63-1-4. Posição é porta 9 do vento. Avisando 1-0 pela esquerda. Direita, é porta 9 do vento. Base, a porta final, o senhor 2733. Base, 2733.